tentar-se persuadi-la que não se flagele. Hoje, que já viver nem quer, matando a mansa pele, e dela murcha um som de paz que lhe é. Isso é finito, romance. Vague, se tudo é já perdido sem que um dono vele. Vague, revida a musa dor, capaz que a dor debele. E vague, se lance no que finge ver. Vague, madame, sem si. Por revanche, errando e manche tudo em torno a si, o que já dela vi e que hoje vejo lhe cessar. Vá, bela e difame, corpo e nome que já reparti, mas cessa a longa marcha e vê que geme um verso em mim que geme, por quase ver se toda si se aflige e teme. Dorme, sonha que voa lá no sono um voo enorme. Acorda e num torpor se lança, e no ar quer ver seu corpo. Persuadi-le que não se flagele. Hoje, que já viver no cœur matando a mansa pele, e de l'amour chanson de paz qu'il y a, et c'est finito. Moussador, capaz que a dor de belle. E vague, silence no que finge ver. Vague, madame, sans si déter. Y va pour revanche, rend dimanche tout un nasci, o que j'ai de la vie e que hoje veux joli cessar. Va, belle et difame, corps et nomme que j'aurais parti, mais c'est sa longue marche veut que j'aime en faire sa vie que j'aime. Pourquoi si c'est tout d'assis, s'afflige, je t'aime. Dorme, sogna qui voilà nos sons nouveaux énormes. Accorde et non torpor, silence noir, cœur vers ce corps.